puxo da sul. Apelão igual rugal, na marginal, enrolando no cabo da tudo. Nas quatro zonas de SP, quem tá é os traque. Foguetos, foguete, as pate. Vixe, quem passou foi os traque. As quatro zonas é os traque. Que a quebrada eu já gravei na mente, pique um labirinto que não tem saída não. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao capão, aonde o reduto não tá em extinção. Aonde fala tem que dar direção, se não é cabível até uma condução. Condução Track Blaze, capota, Totinho, Rocambole, XR, Ebico, M310, OT9, Mandrake, Lunatic, em cima do Android. Inovação do ano, tocando asteroide. De foguetão veloz e ela tá com nós. Os meninos que tocam os foguete, Xavia no tudão, braço lacradão, breque você em capacete. Meiota preta, sombra na madruga, se vier na bota cê já sabe, né? Não pega refuga, entorta a viatura, se eu tô na minha quebrada, claro que é Pelé. Tiro para o alto, anuncia a chegada, que o salve já foi dado, então pega a visão. Nós tá cortando na raiz, quem não segue as diretrizes, porque aonde só tem cria, não se cria vacilão. Quem tem dó é violão, então põe pra derreter. Nós que toca os trambolho, nós que amassa as bebê. Quem tem dó é violão, então põe pra derreter. Nós que toca os trambolho, nós que amassa.